Abraço pra você, pra você. Tudo de bom, tia Sônia. Tá na sucesso, tá na boa. Cadê minha música 2, Luan Santana? Cadê minha música, Luan Santana? Que te dei amar. Cadê minha música? Opa! Minha música 2, Luan Santana. Deliene, Deliene, eu não encontrei sua música não, Deliene. Não encontrei sua música não, Deliene. Tá na sucesso, tá na boa. Oi, meu Brasil. Bom dia, Cardoso. Como é que você tá? Eu não fiquei ligado pra você ainda, porque eu tava pra Brasília, viu? Tava pra Brasília. Mas cheguei agora. Ainda bem, Maria Diné. Maria Diné, um abraço, Maria Diné. Alô, nega da 18, alô, Célia da 18. Bom dia, Cardoso. Que Deus nos abençoe nessa terça-feira maravilhosa, em nome de Jesus. Abraço, bom dia. Tá na sucesso, tá na boa. Bom dia, meu amigo Cardoso, tudo bem? Que Deus abençoe a terça-feira de todos nós, com muita saúde e paz para todos os ouvintes. Tô aqui com minha princesa Agatha, minha netinha. Tá uma chuva maravilhosa aqui na Agrovilha 18. Um bom dia para todos os ouvintes, para minhas tias. Fica todos com Deus. Um abraço. Abraço. Abraço. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu Brasil. Bom dia, meu Brasil. Todo mundo ligado, todo mundo acompanhando a rádio mais gostosa do interior da Bahia. Essa é a sucesso. É diferente, hein? Vangevaldo, alô, Vangevaldo, bom dia, Vangevaldo. Bom dia, Vangevaldo. Bom dia, Vangevaldo. Bom dia, meu Brasil. Bom dia, Cardoso. E aí, tudo bem com você? Passa uma música aí do Amado Batista pra me ouvir. Guiomar. De preferência, Capa de Revista. Capa de Revista. E uma capa de revista. E aí, deu tudo certo aí? Ah, então se deu certo é porque foi na medida. Foi na medida. Foi na medida. Oi, dona Nô. Oi, dona Nô. Bom dia, Cardoso. Tô te ouvindo, viu? Feliz terça-feira para nós todos. E paz, saúde, felicidade. E aqui tá chovendo, viu? Tá bom, dá um alô aí pra Val aí na Água Fria, viu? Tá bom? Dominga, todo mundo que estiver ouvindo, tá? Tá bom. Tá aqui no Barreiro Grande também, todo mundo que estiver ouvindo. Tá bom, tá, tchau, boa sorte. Abraço, boa sorte pra você também, pra todo o povo do Barreiro Grande, toda a nossa gente do Barreiro Grande, nosso amigo Edmundo, todo mundo. O Cardoso, eu queria pedir a minha música Vaquejada, para de brigar com ficar assim, Cardoso, pra mim. Oi, Deliene. Minha Vaquejada, para de brigar com ela. Pare de brigar com ela, pare de brigar, não tem também essa não. Olha, vou embora, que senão eu não vou embora hoje. Eu vou embora porque senão eu não vou embora. Eu vou embora porque senão eu não vou embora. Acabou, meu Brasil. Foi muito bom ter ficado essa manhã inteira com você. É, manhã inteira é a forma de falar, né? Das 5 às 8 da manhã. Manda um abraço aí pra meu amigo Magno. Alô, Magno. Meu amigo Magno, pro meu amigo Bala, Bala Lasca, que também tá ouvindo, Bala Lasca e a Cida. Bom dia, Bala, bom dia, Cida. Bom dia, meu Brasil. Bom dia, meu povo. Bom dia, minha gente. Bom dia, Magno. Bom dia, minha amiga Val. Bom dia, Letícia. Bom dia, Maia. Bom dia, Júnior de Lunga. Bom dia, Neildes. E é como eu digo sempre, segure firme na mão de Deus e meta o pé na estrada. Porque quem anda com Deus não pode ter medo de nada. E esse meu Deus que eu acredito piamente, ele que me guia, que me orienta, que me ilumina, que me segura, que me sustenta e que me trouxe até aqui, ele nunca, nunca, nunca, nunca vai me deixar cair. Beijo, gente. E até amanhã cedinho, acreditando em Deus, o construtor do universo. Beijo, gente. E até amanhã, se Deus quiser. Tá na sucesso, tá na boa. Sonhar. alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13. Repetindo, 71-34-31-36-13. A rádio da cidade, Metrópole FM. Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta. Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias, a informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Guedes. 8:01, Nardelli Gomes. Olá, olá, minha gente, bom dia, bom dia. Chegando com o Jornal da Bahia no ar nessa manhã de terça-feira, hoje é dia 3 de fevereiro. Bom dia pra você do interior do estado, que a partir de agora se une a gente aqui na capital pra gente passar essa hora juntos, todo mundo, através das emissoras que retransmitem o nosso sinal aí pelo interiorzão da Bahia. Bom dia, ou de casa, dá licença que a gente tá chegando. Traga notícia pra gente aí dessa cidade, do seu município, da sua região, a gente adora saber. Use os nossos canais de comunicação e abuse. youtube.com/portalmetro1. É, eu já invadindo aqui a Cláudio, que faz isso muito melhor do que eu. Daqui a pouco eu vou pedir para ele os canais de comunicação, para você do interior também interagir e participar. Um ótimo dia para você que trabalha nas emissoras, que espalham nossa voz aí durante essa hora. Muito obrigada. E para você que nos ouve ou nos vê de fora de Salvador e da Bahia, ou até mesmo de fora do Brasil, bom dia também. Cheguem mais, vamos juntos. Até as 10 horas da manhã no Jornal da Bahia, no ar até as 9 na rede aí com o interior, mas todo mundo é convidado a seguir com a gente, ou pela rádio ou pelo YouTube. Ana Clara Ferraz, ela que voltou de férias. Bom dia. Bom dia, Nardelli. Um ótimo dia a todos. Agora a gente volta com força total, depois dar aquela dormidinha até 10:30 da manhã. Não sei o que é isso há muito tempo, quero dizer. Também. Porque depois que você tem filho, dormir até 10 horas da manhã não te pertence mais. Entendeu? Eu até prefiro, porque eu sou mais do dia, eu gosto de acordar cedo, que o dia rende. Ah, isso é verdade. Tem tanta coisa pra fazer, isso minha é verdade. Irmã, que tempo é ouro, viu? Mas seja bem-vinda de volta, sentimos sua falta. Ah, senti saudade de vocês também. Cláudio Sacramento, bom dia. Bom dia, Nardelli Gomes, bom dia, ouvintes. Na leva das férias, agora acho que só Abraão. Porque, ó, James estava de férias, já voltou. É, tem que voltar tava logo. De férias, já voltou. Ana Clara estava de férias, já voltou. Camilo já voltou, tem mais tempo. As férias de Abraão nos abrem espaço pra gente conviver um pouco mais com o Cláudio Sacramento. Sacramento. Este belíssimo. Volte, colega. Abraão, volte. Ele tá vendo? Doido pra se mandar da gente. Não, tá não, né? A gente cheia de emoções pra ele. Não é isso, não. Que não, é isso. Não sei. Uhum, não. Sei. Tá bom. De jeito nenhum. Eu gosto de estar aqui com vocês. Ah, muito bom. Você que não diga isso. É, muito bom. Agora, Sacra. Como é que o nosso ouvinte pode fazer para participar? Então, ouvinte, vamos lá, participe com a gente, ligue agora ao vivo de qualquer lugar do planeta, 35055000, para ligar de qualquer lugar do planeta também, é. Pode também mandar mensagem de áudio e texto pelo nosso WhatsApp 35055000 ou ainda pelo nosso youtube.com/portalmetro1. Muito bem. Danilo Puridade, bom dia, Puri. É ele que coloca no ar a transmissão que você tá vendo no youtube.com/portalmetro1. Então pronto, dito tudo isso, vamos começar os nossos trabalhos e eu vou já pedir Taíque Carvalho para trazer pra gente e pro pessoal do interior. Tem notícia aí pro pessoal do interior, viu? Parece que veio uma chuvinha. Pra gente aqui, nada.